Eu pinto os muros da cidade, muros da comunidade, a luz do céu, do céu. Mostrando minha habilidade, grafitando minha verdade, a arte faz sentir. Que o grafite me faz feliz. Comunidade, aperta o cap, moleque, pinta os muros da cidade. Vete cap, bombardeia, picha os muros vazios. De Floripa, Curitiba, de São Paulo pro Rio. Pega os skin, faz detalhe, se supera nos traços. Nos quatro cantos do mundo, grafitando seu espaço. Vale espaço no mundo, nos muros, traço com calma. Faça sol, faça chuva, me sujo, mar já vai alma. Volto pra casa feliz, contente com meu sorriso. Por cada arte que sai, cada cenário que eu crio, cada desenho que eu faço, passos de fé que eu prossigo. Cada escada que eu subo, com minha mochila e os litros de tinta. Adrenalina é grafite, minha vida, minha família, minha trilha, colorir me dá alegria, me incentiva, nós por nós, a missão nos grafite é Japão, coleção de expressão, grafiteiro me bom. Muros da cidade, muros da comunidade, a luz do céu, do céu. Mostrando minha habilidade, grafitando minha verdade, a arte faz sentir. Que o grafite me faz. Conexão, já o veja sangue bom, grafite e superação. É no muro da minha casa, nos becos dos bairros pobres. É no muro do pastor, nos muros dos bairros nobres. É style, é freestyle no grafite. Tô me enquadro, é parado pelos homens. Cai na blitz, mas reviste a mochila. Confira meu senhor, tô aqui pela minha arte, grafitando pelo amor. Em todas as comunidades, pra fora da minha cidade, mostrando minha habilidade. Grafite é pra quem sabe, grafito minha verdade. Grafito com coração, personalidade na minha interpretação. Criando imaginação, peguei o spray e fiz grafite pros irmãos do Floripa MCs. A essência tá composta de talento, lute rocha que reage, não se quebra e supera. Eu gosto dos muros da cidade, muros da comunidade, a luz do céu, do céu. Mostrando minha habilidade, grafitando minha verdade, a arte faz sentir. Que o grafite me faz feliz. Grafite não é só pintura, grafite não é só rabisco. Grafite é uma pura, grafite é compromisso. Passar uma, três, sete, 13 horas de concentração, grafitando, contornando pra chegar na perfeição. Grafite é o elo, tá nos muros, tá nas pistas, tá nas festas, nas favelas, tá na pista de skatista. Tá no meio do sossego, tá no meio do barulho. Tá nas ruas, lá no centro, tá bem perto dos apuros. Debaixo do viaduto, tá com rap, tá com jeep, tá com pobre, tá com rico, tá na revista grafite. Tá de boa, tá no risco, tá arriscando, se arriscando, assumindo compromisso com o grafite miliano. Debaixo do viaduto, tá com rap, tá com jeep, tá com os pobres, tá com o Chico. Tá na revista grafite, tá de boa, tá no risco, tá arriscando, se arriscando, assumindo compromisso com o grafite miliano. Grafite não é só pintura, grafite não é só rabisco. Grafite é alma pura, grafite é compromisso. Passar uma, três, sete, 13 horas de concentração, grafitando, concordando pra chegar na perfeição. Muros da cidade, muros da comunidade, a luz do céu, do céu. Mostrando minha habilidade, grafitando.